Conversas Aleatórias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindos à emissão número 12 de Conversas Aleatórias. Hoje, como já deu para reparar, com duas vozes e mais uma. Sou eu, Nuno Miguel, Joaquim Pereira aqui ao lado e o Carlos Bonaparte. Que também estou aqui ao lado. Do outro mais lado. Mais ou menos. Estou ao lado do meu lado direito, embora não haja preciso nada do meu lado direito, mas na diagonal está o Joaquim Pereira. Joaquim, como está? Eu, não está muito bem. Por acaso hoje não estou muito, muito católico. Parece que rime, mas aconteceu-me um percalço. Contou-nos aqui, antes de começar, que te caiu das escadas. Eu desconfio. Não caí das escadas, eu caí sobre as escadas. Sim, é, mas eu não me acredito muito. Você não esteve na Rua de São Bento na quarta-feira? Eu acho que eu vi ele limpar a porta da Assembleia, pegarem pedras e levar com pedras na cabeça. Não foi por causa disso que ficou assim? Ah, pois. Eu inventei esta de cair sobre as escadas para disfarçar, porque realmente estive lá metido naquela bagunçada. Exatamente. Naquela manifestação que é pegar em pedras e mandar as polícias. Manifestação que eu já tenho dito que isto não é o programa de hoje que vamos falar sobre isso, mas pronto. Já que falaram nisso. Pois não, seria. Tem muito pano para a banca. Isto das manifestações, aproveito, há um grupo ou vários grupos de arruaceiros que se aproveitam e vão chegar aqui. Mas passemos à frente, que o programa não é sobre isso hoje. Hoje é sobre religiões. E vai falar o Nuno para apresentar. Os católicos, não católicos, quem acredita, quem não acredita, de onde surgiu isto tudo. Vamos começar por ter uma perspectiva, diria eu, interessante. De uma pessoa que já acreditou e agora já não acredita e vai explicar o seu percurso. Carlos Bonaparte. É verdade. Ora, eu durante 18 anos, eu tenho 26, portanto, durante 18 anos da minha vida, ou seja, a maior parte, fui crente. Cresci numa família cristã católica. Cresci numa família que tinha a sua parte prática, ou seja, ia algumas vezes à igreja. Fui por força, ainda que aos 13 anos, porque antes não me aceitavam, porque eu não via, mas por força fui aos 13 anos para o primeiro ano da catequese. E digo por força porque, apesar de tudo, eu não queria ir, apesar de querer, eu não queria ir. Perceberam? Querer, acreditar, não queria. Por acaso não foi de propósito, mas pronto. Caralho. Mas pronto, fui, ou seja, foi-me em certa parte também incutida, ou foram incutidos esses valores. Mas, entretanto, eu próprio comecei a pensar por mim. Comecei a perguntar-me e a obter demasiadas dúvidas, ou não respostas. E passei a ver Deus como um amigo imaginário. Ora, chega a altura em que eu começo a ver Deus como um amigo imaginário, e tal como todos os amigos imaginários, Ele sabe tanto quanto a minha cabeça. Ou seja, não há nenhum amigo imaginário que consiga dizer-me algo que eu de todo não estou à espera. Quer dizer, até pode acontecer. Mas isso acontece na adolescência. Chega uma altura em que o amigo imaginário é moldado à nossa consciência. Portanto, ele não consegue fazer-nos pensar muito. Pode fazer-nos alguma companhia, mas não nos consegue fazer pensar assim tanto quanto isso. Portanto, dúvidas que nós tínhamos, vamos continuar a ter. Eu insistia, e até achava que era um pecado, ter dúvidas se Deus existia ou não, e fazia tudo para acreditar que Deus existia. Acontece que a minha vida foi tomando um rumo em que me dizia precisamente o contrário. Eu que não queria fazer mal a ninguém, eu que não fazia mal a ninguém, era, digamos, deixado para trás. Ou seja, as pessoas não tinham em consideração o bem a que eu me propunha fazer. Não quer dizer que fosse melhor do que ninguém, mas mal eu não queria fazer. Portanto, estava aqui na Terra para fazer o bem. Digamos, deixava-me levar por esses conselhos que esse amigo imaginário, pronto, para mim era um amigo imaginário, me dava, não é? Mas assim, não resultava. Eu procurava respostas e a única resposta que eu obtia, a maior parte das vezes, eram dogmas. É assim porque é. E comecei a pensar, mas talvez então Deus não exista. Acho que se Deus existir realmente, ele não vai deixar que eu o descredito de todo. há de me dar algum sinal, porque não serei o único homem a duvidar se Deus existe ou não. Portanto, há de haver, não é? E já nos tempos de Abraão e tudo mais, Deus deu-lhe provas de que existia, não é? Segundo conta. E portanto, eu comecei a deixar de acreditar. E a verdade, até que quando comecei a deixar de acreditar, comecei a ser uma pessoa que começou a ser mais capaz, começou a vencer, na altura, 12 anos de uma depressão bastante grande, e começou a dar a volta, 10 anos de uma depressão bastante grande, e começou a dar a volta por cima. E quanto mais eu me desprendia da imagem de Deus, mais eu consegui ser uma pessoa com autoestima, com alegria, com positivismo, com independência. Havia até aquelas alturas em que eu queria estar só, e ainda me assaltava a ideia de que eu nunca estava só. E eu tão só. E até comecei a pensar, então, mas afinal, Deus parece que é, a mim traz mais desvantagens do que vantagens manter a ideia deste amigo imaginário, manter aqui este amigo imaginário, porque nem me deixa só quando eu quero. E portanto, acabei por me desprender, e portanto, hoje continuo a ser uma pessoa que procura fazer o bem, ou seja, não me entreguei ao mal, e até respeito tanto, e admiro muito a religião, a lógica da religião, mas deixei de crer. Pronto, foi pelo percurso de vida e pelas não respostas às minhas perguntas que mudei de atitude e de crença. O que diz, Joaquim? Ah, bem, a mim foi parecido. O meu percurso na igreja foi um bocadinho, coincidências ou não, a minha ama, os meus pais trabalhavam, eram operários, e eu de pequenino fiquei entregue a uma ama. Era, acontecia que essa ama era curadora, ou seja, tratava lá de uma pequena capela aqui no Porto. E eu ia com ela fazer as hóstias, eu depois comia as partes das hóstias e tal. Quando cresci, meti-me na catequese. E meti-me na catequese de tal maneira, entregue mesmo de alma e coração. Eu fui sempre um menino muito bem comportado. Quer dizer, as senhoras catequistas gostavam muito de mim e eu sentia vocação naquilo, gostava imenso daquilo. Cheguei, fiz a comunhão, naquele tempo era a primeira comunhão e depois a comunhão solene, e ajudava à missa, que naquele tempo era em latim, quer dizer, estava entregue de alma e coração à igreja. Não fui para padre, não sei porquê, ou sei porquê, porque por volta dos 14 anos deu-se um flash. Comecei a olhar à minha volta, e eu que estava embrinhado, mesmo até depois da catequese, meti-me na JOC, Juventude Operária Católica, que por acaso também era JEC, porque eu era estudante e operário, portanto eu fazia parte disso tudo, e eu andava ali embrinhado. Mas aos 14 anos comecei a olhar à minha volta e comecei a reparar que o ser humano, como em tudo, as ideias são muito bonitas e são de aproveitar. Mas há sempre uns mas à volta que me começou a ferir o sentimento. E então, não deixando de acreditar ou de desacreditar, comecei a ler umas coisas, comecei a aprender outras, e quando dei por mim, deixei de acreditar. Continuo a ser a mesma boa pessoa que nunca fez mal a ninguém. Antes, pelo contrário, tenho sido bom amigo para os que precisam realmente de mim. Eu às vezes até chamo a mim mesmo o Muro das Lamentações, porque pessoas que vêm desabafar comigo, eu dou-lhes conselhos, quer dizer, eu pratico ao fim e ao cabo uma obra que não é católica, mas é de amor pelo próximo, que quanto a mim, todas as religiões é a base. É amar o próximo como a ti mesmo, e eu amo mais o próximo do que a mim mesmo. Ora, não sendo católico, acabo por fazer catolicismo na mesma. O Nuno vai falar. Não vai falar para dizer que eu não vim de uma família completamente católica. Aliás, os meus pais nem sequer praticamente nem vão à missa. Mas desde miúdo que integrei-me num colégio, a pré-primária e a primária feita num colégio, por isso quase por ligação, por consequência, estive na catequese até o flash que me deu, não foi aos 14, foi aos 12. Pois, bom, claro, eu até uma certa idade fazia aquilo que os outros, que via os outros fazer, e pronto, e dizia as coisas que os outros diziam, e porque era a regra. A partir de uma certa idade comecei a pensar, e a pergunta essencial que eu já deixo há anos, e o Carlos até se deve lembrar de conversas disto já há quase 10 anos, é quem é que pode provar fisicamente que Deus existiu? Quem é que tem provas? Que há 2000 anos existiu Jesus? Não sei. Bom, mas continuo a seguir sigo os ideais, mesmo sem ir à igreja todos os dias. Agora, mais recentemente, por todas as semanas. Mas, desenvolvendo isto, vocês sabem aqueles debates em que os políticos chegam lá com dossiês, até pôs uns papéis para fazer medo, para meter medo, como quem diz, eu tenho aqui provas. Eu ultimamente tenho chegado com documentos e hoje não é exceção. Trouxe um texto que escrevi no dia a seguir ao Natal, em 2006, pelos vistos. Portanto, vai fazer 6 anos. O título é Católicos, com ponto de interrogação, Católicos, e diz assim: ontem foi o dia de Natal. Confesso que é das minhas épocas preferidas, talvez mesmo a preferida, mas este ano, não sabia porquê, deu-me para refletir sobre um outro aspecto do Natal. Deixei a reunião de família da noite da consoada, os centros comerciais cheios como nunca, e deixei também a alegria das crianças, e não só, sempre que vem um presente que o Pai Natal lhes traz. Deixei, portanto, tudo isso um pouco de um lado e pensei no verdadeiro motivo que nos leva a festejar o Natal todos os dias, o nascimento de Jesus há 2006 anos, segundo se consta. Afinal de contas, é disso que se trata. Natal significa o nascimento de Jesus Cristo, neste caso. Embora muita gente se esqueça disso com frequência. Isto levou-me a pensar num tema que é bastante controverso na maior parte das vezes. Religião. Não vou pôr aqui em causa quem acredita ou não em Deus. Acho que nenhuma das pessoas que vai ler... Lá está, o que eu acabei de dizer agora já escrevi há 6 anos. Acho que nenhuma das pessoas que vai ler este texto estava viva na altura para dizer se ele existiu mesmo ou e se todas as linhas da Bíblia são verdadeiras. Isso não está em causa agora. A questão é a seguinte. Aqueles que dizem que acreditam em Deus, que vão à igreja todos os dias, que tipo de fé têm elas? Quais são as ações que cada uma delas tem para poder dizer que são mesmo católicas? Eu não vou à missa todos os dias, nem todas as semanas. Agora vou, na altura não. Vou quando há algum dia especial, aniversário do falecimento familiar ou algo semelhante, e vou também simplesmente quando me apetece. Quando sinto que quero mesmo ir à igreja, procurar um refúgio qualquer. E dessas ocasiões em que vou, reparo sempre em várias coisas. E isto continua-se a repetir 6 anos depois. As ornamentações da igreja e as vestes dos padres e acólitos. É logo que me salta à vista. Para uma comunidade que defende que o dinheiro não interessa praticamente para nada e que diz que devemos viver apenas com amor, com união entre as pessoas, a Igreja Católica gasta muito dinheiro só para sustentar todas aquelas vestimentas e adereços. Aliás, anda tudo em crise. Há 6 anos. Anda tudo em crise. Os portugueses andam a poupar, mas creio que há apenas uma instituição que nunca vê os seus lucros a serem reduzidos. Fátima. A rotina de uma missa normal é outra das coisas que me faz refletir. Tem aquelas frases e orações já decoradas, mas que eu não percebo metade delas, a sequência lógica das coisas e tal. E imagino sempre uma câmara oculta para filmar uma missa. Se dobrássemos a velocidade de reprodução do filme, ou seja, se acelerássemos a reprodução do filme, o resultado seria ver as pessoas levantarem-se, assentarem-se, que depois levantam-se novamente, ajoelham-se, levantam-se, sentam-se, levantam-se e vão embora. Porquê? Porquê é que estas pessoas se levantam quando têm que dizer não sei o quê, se sentam quando o padre se senta, que se ajoelham quando vem a hóstia, etc. Que lógica seguem elas? O último aspecto é talvez aquele que me causa mais repúdio. Cerca de 70 a 80% das pessoas com a igreja onde eu ia, têm mais de 60 anos. Um sinal que se calhar a Igreja Católica não vai ter assim um grande futuro, como muitos pensam. Mas, fora isso, não é que esses senhores idosos, sobretudo as senhoras, mal saem da igreja, começam logo a bisbilhotar, a dizer mal de tudo o que se passa à sua volta? Quer dizer, lá dentro são umas santinhas, amém, têm muito respeito por um senhor e pedem perdão por todos os pecados. Cá fora, são as primeiras a apontar defeitos ao padre, que chegou 2 minutos atrasado, ao bebé que não se calava, à mulher que foi com uma saia demasiado curta para o padre olhar para as coxas dela. Que raio de católicos são esses? Sabem as orações de cor, comportam-se como uns inocentes ante a igreja, juram acreditar em Deus. Sim, e depois? Isso chega? Eu não sou um católico obstinado e, como já disse, vou poucas vezes à missa, mas, sinceramente, não me arrependo muito de não frequentar regularmente a igreja. Prefiro ser católico à minha maneira, posso não saber as orações de todas de cor, mas não me divirto, nem tenho como profissão dizer mal dos outros. Agora fala ainda. Ora bem, eu, por acaso, este... Não conhecia este texto, estou a vê-lo e ouvi-lo pela primeira vez. Acho que nem nos códigos escolhos eu nunca falei bispo, não? Não. Não, estou a papocar. Sim. E, precisamente, estes apontamentos que ele aqui trouxe foi uma das coisas que me fez fugir da igreja, como ele também. Quando me apetece, vou. Quando não me apetece, não vou. E quando eu vou, é porque sinto como ele, procurar um refúgio, okay? Ou para me concentrar ou qualquer coisa. Mas, por mim mesmo, porque o ambiente que me circunda, sinceramente, desilude-me muito com os pormenores que ele apontou, Carlos. Uhum. É assim, o facto de não ver impediu-me de ver tantos pormenores como vocês, né? E de perceber-me tantas coisas como vocês. O facto de ir poucas vezes à igreja também fez com que eu não criasse essa aversão. Mas mais até do que isso, a verdade também é que aquilo que me importa não era aquilo que as pessoas diziam, era que eu saísse de acordo com a minha, ou seja, saía com a minha consciência tranquila, acreditava, tinha feito aquilo que eu tinha sentido vontade, embora das últimas vezes confesso que fui à igreja e adormeci do princípio ao fim, não conseguia estar acordado, mas é que não conseguia mesmo. Não conseguia mesmo. Mas sabes, há uma coisa muito curiosa. Há uma altura em que eu fui com uma prima minha, porque o meu avô tinha falecido e estávamos a assinalar o seu terceiro aniversário sobre o seu falecimento. E então eu fui portanto, isto estava lá de uma prima minha. E essa coisa das pessoas se levantarem, sentarem, ajoelharem, levantarem, começou-me a dar vontade de rir. Dentro da igreja. E depois é aquela coisa, quanto mais se contém o riso, mais vontade se tem de rir, não é? Teve que ser, teve que ser um bocado simulado. E meteram-me fora da igreja. Não, porque eu fazia assim, estilo, não sei, como quem vai abrir a boca, por exemplo, tapar o braço. Esqueci-me do bicho, não estava. Ou seja, tapar a boca com o braço, digamos, quase como se estivesse a abraçar, até era um gesto bonito, quase como se me estivesse a abraçar a mim mesmo. Ou seja, mas tapar, digamos, para ninguém ver que eu estava com sono. Neste caso era mais para ninguém ver que eu estava a rir. Embora, pronto, quem estava ao meu lado acabou por se aperceber. Por acaso era a minha mãe, portanto não houve nenhum problema por causa disso. Mas lá já riste porquê? Porque as pessoas estavam. Levanta, sente, ajoelha, levanta. Aquilo era um ritual tão estranho. Mas eu aposto que praticamente ninguém sabe porque está a fazer isso. Exato. E deu-me vontade. Mas isso já eu pensava com 16 anos. Quer dizer. E há uma coisa muito engraçada. Há uma conversa que eu tive com o Joaquim, acho que também estava junto. Já foi há mais de um ano, com certeza. Uma conversa que acabou às 11 menos um quarto, ou às 11 horas. Não, por acaso acho que não estavas. 11 menos um quarto, 11 horas. Da noite. Sim. E há uma altura em que, ainda antes de falarmos sobre isto, o Joaquim estava a falar de uma forma muito, muito clara sobre as coisas que tinha vivido, sobre a sua forma liberta de pensar sobre o mundo à sua volta. E uma coisa que me ocorreu na altura foi: eu não sei porquê, eu acho que o Joaquim não crê, não tem nenhuma religião a seguir, não está a seguir nenhuma religião. E um tempo depois começamos a falar sobre o assunto e foi aí que percebi, ou seja, acabou por ser curioso, porque eu acho e fico sempre em crer que as pessoas que não creem, atenção, regra, as pessoas que não creem em nenhuma religião acabam por ter um pensamento muito mais liberto e uma noção muito mais clara do mundo à sua volta, acabam por aceitá-lo muito mais como ele é. E atenção, porque falo, nós aqui estamos a falar muito numa coisa muito específica, no catolicismo, que nem sequer é o cristianismo no seu todo. Eu estou a falar na própria, enfim, Igreja Católica Apostólica Romana. Pronto, eu tenho uma, como é que é dizer, não disse, até mais do que uma pessoa que conheço, que é evangélica, ou seja, também é cristianismo, é outra variante, mas pronto, de todas formas, ou seja, também, e passa-se por cima do mesmo, tenho uma visão da vida muito mais limitada. E digo isto, eu acho que se calhar a religião que menos exige, digo eu, mas também não posso falar assim tanto quanto isso, é o hinduísmo. Digamos, o islamismo limita bastante, o judaísmo também, o cristianismo também. E pronto, ou seja, eu próprio acabei por ficar muito mais liberto também. Acabei por aceitar, por exemplo, Eu não tenho problema nenhum com a morte. É uma coisa que a mim não me assusta. A única coisa que me assusta literalmente é a forma de morrer, embora também já saiba que depois de morrer esqueço que senti aquilo tudo. Mas... É o próprio momento da morte não ser sossegada. Exato, mas nem é só o facto de eu lido bem com a minha morte. Não, eu lido bem com o facto de a morte existir. Não é? E nem tenho problemas em assumir que isso possa ser um fim. Pode não ser, mas também pode ser. Embora tenha uma opinião até sobre isso, depois podemos falar sobre isso no outro programa, mas acho que a morte não tem necessariamente de ser um fim, depende da força anímica das pessoas. De todas formas, sei que é um dos grandes tabus da religião em geral, é a morte. As pessoas não aceitam que a morte existe, aceitam que há uma passagem para outra vida, mas não uma morte, um término. E eu próprio não conseguia, eu lembro-me de passar noites, especialmente uma noite, a chorar praticamente toda a noite, porque pensava, mas eu gosto de estar aqui, irónico, não é? Eu gosto de estar aqui e vou morrer e depois isto vai-se apagar tudo e tudo aquilo que eu vou esquecer. E atualmente lido perfeitamente bem com a morte, sei que ela existe, mais ou menos dia vai chegar a toda a gente, quer ao mais distante, quer ao mais próximo, e pronto. E... Pegando um bocadinho nas palavras do Carlos sobre a morte, eu já estou com 75 anos, vou a caminho dos 76. E veio dos 74. E veio dos 74. E o que é que acontece? Eu tenho, às vezes, naqueles momentos de meditação, quando estamos na cama, que dá de escuras, que dá insónia. Antes de adormecer, e começo a pensar, eu já há poucos anos me restam para andar aqui. Mas não é esse facto que me põe doente ou que me põe desaroso. Porque eu reconheço que desde que nós nascemos, o que temos mais certo é a morte. Quando e como, não. Ora, como o Carlos, eu também não tenho medo da morte, porque eu sei que é uma coisa natural. É como aquela expressão que diz, boa-me à vida, que a morte é certa. Exato. É a única coisa certa, que é a morte. Mas... realmente, uma coisa que eu, como ateu, digo, só peço a Deus que me dê uma morte santa, ou seja, acordar morto, que não esteja ali numa cama, ali a penar, principalmente a fazer penar os outros, porque quando há situações em que a pessoa que está ali não é nada nem ninguém, é um vegetal que está ali simplesmente a respirar, era, o coração a bater. Era até quarta-feira. Porquê? Porque cientistas descobriram, aliás, conseguiram comunicar com um doente em coma há 12 anos e que supostamente seria então num consultório de estado vegetativo. Eu também vi isso. Mas, será assim? Mas eu, pensando positivamente, creio que se estiver num estado comatoso, que não sinto nada. Mas é muito triste ver as outras pessoas ali à minha volta, ali a sofrer. Ora, portanto, a única coisa na morte que eu tenho medo é ser uma morte prolongada e não súbita. Portanto, se for acordar morto, tudo bem, venha ela, porque já que andei muitos anos, fiz um bocadinho pela vida e não estou arrependido. E uma coisa é certa, deixa um exemplo para as gerações anteriores, não é? Para filhos, não é? Deixa, ou seja, deixa uma semente. Sim, e ou seja, deixa uma, e sabe que vai deixar sempre uma saudável e positiva recordação, porque pelo menos fez tudo o que, com o seu conhecimento, com a sua experiência, fez tudo o que estava ao seu alcance para, claro, falhou, não é? Nós não sabemos tudo. E pronto, e o ser humano tem essa falha, também falha, mas e pelo menos é também assim que eu penso e fico a ver que é assim que o Joaquim pensa também. Nós fazemos tudo aquilo que está ao nosso alcance. Exato. É? E depois a partir daí, bem ou mal, pelo menos fizemos o melhor que sabia. E lá está, mesmo não sendo católico, tenho a consciência sossegada porque não fiz mal a ninguém. E isso é o que me consola mais. Exato. Antes que o tema deste programa se transforme em eutanásia, vamos voltar a um assunto, aos assuntos que trouxe aqui no texto. O que é que vocês acham? Lá vou falar da Gabriela, não é para fazer publicidade, mas lá tem exemplo de praticamente tudo. Uma coisa que foi escrita há sobre uma época de há 90 anos ainda, e parece que há dois. Bem, se há coisas da Bíblia que são perfeitamente atuais, porque é que a Gabriela não há de ser? O que é que vocês acham sobre as pessoas que eu falei aqui, escrevi aqui há uns anos, que estão lá dentro do Nosso Senhor Jesus Cristo, amém, Nosso Senhor, Nosso Padre, Nosso Senhor, amém, e chegam cá fora, são, como se diz brasileiros, as maiores víboras, aqui também se diz, só disse mais, as maiores víboras que existem. Na Gabriela há um exemplo de três senhoras que lá dentro, duas anos, duas irmãs, chegam cá fora, são sempre para desbrutar a vida dos outros, que é para depois dizer mal, dizer três vezes pior a quem aparecer pela frente, contar. E a outra, além de contar, manda contratar pessoas para bater e quase matar as pessoas que vão contra os ideais dela. Que, como eu pergunto aqui, quais são as ações que cada uma delas tem para poderem dizer que são mesmo católicas? Se estão lá dentro, é Nosso Senhor, amém, e chegam cá fora, são quase a pior espécie. O que é que vai na cabeça dessa gente? É isso que eu não percebo. Queres falar ou falo eu? Eu posso falar que a minha opinião é muito breve. Tenham medo. Temem Deus. Não acreditam. Temem Deus. Por isso, devem ser castigadas. Ou seja, vão lá todos os dias limpar o seu perdão. Aliás, limpar os seus pecados. Os pecados que cometeram até no dia anterior, alguns deles. Ou seja, conseguem cometê-los, mas vão sempre. É como tu teres um empréstimo. Ou seja, tu pedir teres, digamos, dívidas ao banco e vais cobrando umas dívidas, ou seja, vais pedir uns empréstimos para pagar outros. Vai ser um bocado assim. Claro que isso não tem saída, não é? Mas pronto, mas é um bocado isso. Temem. Têm medo de Deus. A minha versão é um pouco diferente. Até porque acho que o Joaquim conhece alguns exemplares. Conhecer não é conhecer, falar muito com eles, mas pronto, vê à volta. Não sei porquê, mas a minha vida levou-me sempre a estar rodeado da Igreja. E tenho muitos contactos na Igreja. Enquanto não me frequente na missa, mas o ambiente da Igreja eu vivo intensamente. Ao redor. Eu, inclusive, já agora aqui uma parte, de família religiosa e tal, assim nas aldeias e tudo, cheguei a conviver com os próprios padres, a ter familiaridade com vários padres. E, no entanto, já nesse tempo, eu conversava com eles abertamente, como estou aqui a falar com vocês, e eles não iam contra mim, porque reconheciam que muitos dos pormenores que eu apontava, e como o Nuno disse muito bem, as pessoas vão para ali, elas não vão para ali, como o Carlos disse, para se limparem, usarem o detergente para se limparem, não. Elas, muitas delas, vão ali para se mostrar, para fazer... Que fazem parte da comunidade cristã. Se calhar até para chegar a um certo estatuto. Principalmente ganhar o estatuto. Pensam elas que ganham o estatuto. Que fazem parte da comunidade da Igreja, mas na sua vida do dia a dia, na sua vida comunitária, entre umas e outras, é víbora, tenho dito. Resposta breve para cada um. A Igreja liga muito ao dinheiro ou não? Liga. Porquê? Para o quê e para quê? Negócios. E a Igreja é uma das maiores empresas mundiais de negócios. Eu já não vou para Fátima. Eu vou mesmo à raiz. É a própria Igreja. Roma. Roma não. O Vaticano é... Fica em Roma. Sim, o Vaticano que já tem um Estado independente. É um Estado independente. E é uma empresa... como é dizer? É uma empresa que gera muito dinheiro, com muitas empresas que não têm nada a ver com a Igreja. E nós, olha, para voltarmos um pouco atrás, é certo que os tempos eram outros. O que era o papado nos séculos XV, XVIII, XVI e por aí fora? Porque é que o nosso rei Dom Afonso Henriques teve de pagar uma cota ao Sr. Papa para poder ser rei de Portugal? Ele tinha alguma coisa que ver com Portugal? Portugal pertencia à Igreja? Pertencia ao papado? Para que é que ele tinha de pagar aquela cota ao Sr. Papa? e tivemos então os Borges e por aí fora, os mais conhecidos, que foi o que se sabe. Portanto, e hoje a Igreja, ainda hoje a Igreja, os Papas, o Vaticano, continua a ser um negócio. Segue dito. Não, é isso, é a minha opinião. É também. O Vaticano é, se não for das maiores, aliás, se não for a maior, é das maiores empresas a nível mundial. E outra coisa que também falam aqui é. É o quê? Eu não sei. Olha, já agora uma à parte. Ah, sim. Não tem nada a ver, mas como isto são conversas aleatórias e as coisas vêm-nos à cabeça a ser do momento. Vou aqui meter um parênteses. O Nuno Dias convidou-me para ir com ele a uma missa. E eu, como gosto muito da companhia do Nuno, temos feito uns passeios e umas coisas, uma destas excursões foi a uma missa. E eu digo honestamente. Foi das melhores coisas que viu nos últimos tempos. Diga lá. Acertei ou não acertei? Eu não sou contra e sou contra a Igreja. Mas há certos pormenores. Eu reconheço que há muitos padres que têm a vocação, que têm o dom da palavra e conseguem fazer de uma missa uma celebração, a sério. Uma comunhão, já não digo uma celebração, certo. Eu digo uma reunião, comunhão, então. Uma reunião, que as pessoas todas ali se sentem bem. Certo. É certo que aquilo é momentâneo, é só enquanto se está lá dentro. E depois vem-se cá para fora, é conversa de costume. Mas aqueles momentos que passámos ali, e eu como não crente, não católico, e não assistindo a missas, foi uma missa que gostei imenso. Não fui esta semana porque tive um acidente. Na Rua de São Bento, sim. Não foi na Rua de São Bento, mas foi numa escadaria. Portanto, dei cabo da fuça toda. Em conclusão. Mas estava programado eu ir também ontem à... Ao fim da tarde. À missa. E prometo, e ele sabe muito bem, quando houver ocasião eu vou outra vez, porque são missas assim que a pessoa está ali naquele bocadinho, pelo menos a pessoa sente-se bem, comunga uns com os outros, comunga no aspecto de comunicar uns com os outros, e é bonito, e é só nesse aspecto, não depois para as coisas transcendenciais de Deus e isto e aquilo, para aí já não vou, mas aquela comunhão ali, aquele convívio ali foi agradável e eu gostei. Não foi parênteses nenhum, porque é sobre isso que eu ia falar. Há maneiras e maneiras de se lidar, de orientar uma missa. E eu, a partir do momento em que descobri aquele padre, que ainda hoje nem sei o nome dele, claro que já não segui a seguir as missas dele, mas ainda nem sei o nome dele, descobri-o sem querer, numa missa que eu pensava que ia dar um padre, e afinal foi ele, substituir o que estava na altura fez. Descobri onde é que é o sítio habitual em que ele dá missas, passei lá todos os sábados, e não tenho que ir outra vez. Fiquei de pé que me lixei. Mas lá está. E eu já comentei isto com o Joaquim no sábado, na semana passada, quando ele, ao mesmo tempo que nota-se que foi formado naquilo. Ele seguiu para o seminário, até já me contaram depois que ele foi o melhor aluno do curso dele. Além de mostrar-se crente e chegar às partes que é para ser sério, e ele é sério e faz. Há uma coisa que os outros não fazem, ele faz pensar as pessoas. Exato. E fala e tem um discurso que as pessoas entendem e faz pensar. Mas também é um tom descontraído. E ele ontem pôs a falar do Sporting. Foi. E ele ontem disse assim, estava a contar uma leitura do Evangelho no São Lucas, não sei o quê. E no fim ele faz a homilia dele, que é a melhor parte da missa, como você viu. É onde o padre se mostra mesmo a sério. Exato. É quando o padre fala com as pessoas. Fala com as pessoas. E ele ontem estava a dizer, quando chegou a... Eram quatro animais que estavam a tentar atacar, vinhos do mar. E quando chegou a vez, um leão... Oh, um leão, tu já foste. Um leão não é esse que vocês vão pensar, do desporto. É outro. Ele, no meio da... E depois disse... Nós todos pensamos no fim do mundo, que aliás até era para ser o tema 2, mas ficou para o mês que vem. Nós todos pensamos no fim do mundo como um apocalipse, uma coisa muito má. Não pensemos assim. Não pensemos que é chegar lá e caput. E mais à frente ele diz outra vez caput. E depois dizem assim, ele deve ter visto uma reação de algumas pessoas. Atenção, caput acabou em alemão. Acho eu. Exato. Diziam, acho eu. Eu sei que era. Se estivesse mais perto, até dizia. Até confirmava se estivesse lá perto. Caputa é alemão, acho. Acabou em alemão, acho eu. E depois parou. E eu até sei dizer outras coisas em alemão, mas aqui não posso dizer. Vai dizer palavrões, mas a descontração dele. Mas depois, quando chega a altura, como eu disse ao bocado, fazer pensar as pessoas, e isto vai de acordo ao que eu escrevi no último parágrafo que eu li ao bocado. Posso não saber as orações todas de cor, mas não me divirto, nem tenho como profissão dizer mal dos outros. Prefiro ser católico à minha maneira. Eu não sei se Deus existiu, se não existiu, e não me acredito que tudo o que está na Bíblia é verdadeiro. Mas, aquele padre, e se calhar vai parecer exagero para vocês dois e para quem estiver ouvindo de um lado lá, aquele padre tornou-se quase o meu Deus na Terra. Não de todo poderoso, nem de omnipresente, nem de... disse tudo, mas de guia. E ele fez-me, desde o dia em que eu comecei a assistir às missas dele, tá, aliado também outro fator fora, comecei a ter outra perspectiva, melhor, no meu caso. E como eu falei aqui no outro programa da Antena Web, no outro dia, eu trouxe para aqui uma história de uma pessoa que, em vez de ser obstinado por um sonho pessoal, passou a centrar-se no sonho dos outros. E ao cabo comecei a sofrer sozinho, vocês não se aperceberam, quando Joaquim disse que gosta mais do próximo do que a si mesmo, tenta mais ajudar o próximo. Foi exatamente isso que eu trouxe aqui há uns tempos, há uma ou duas semanas. Graças àquele padre, e ele não inventa nada, ele continua a guiar-se com o que está na Bíblia, mas lá está, ele fala de outra maneira e dá outra interpretação. E ele próprio, na primeira missa que eu assisti dele, ele próprio alertou as pessoas que havia lá uma coisa na Bíblia que não era de verdade, que mais para não ser verdade, que é a história da lepra. Exato. De Jesus curar os leprosos todos. Na altura, qualquer doença de pele era lepra, podia não ser lepra, por isso é que as pessoas curavam. E ele passou a ser o meu guia da relação com o próximo. E é um padre. Só que lá está. É a maneira que ele faz pensar as pessoas, e é o ser católico à maneira dele. Ele próprio é católico e não é como a maioria dos padres que eu já apanhei. Já assisti a dezenas, centenas de missas. Mas é o ser católico à minha maneira. Não ir à missa todos os dias, por acaso agora vou todas as semanas, graças a ele. Já se apercebeu que eu vou às missas que são dirigidas por ele. Porque é o fazer. Eu acho que o catolicismo, ser cristão, é fazer bem ao próximo. Sim. E não estar todo contente de fazer o mal. E pronto, já falei tudo, agora despeço-me, até para a semana falem. Olha, eu só vou dar uma chega. Lembrei-me de. Tem tudo a ver. Este padre é um comunicativo e chama as pessoas à igreja, mesmo os não católicos como eu e o Nuno. Porque a maneira de. Eu não disse que não era católico, eu disse que não acredito em tudo que vem na Bíblia. Foi desde miúdo e continua a ser. Pois, exato. Mas. Digamos que não sou um católico a 100%, é obstinado. E obstinado. Não bates com a mão no peito. Estava a dizer que chama pessoas mesmo que não são católicos. Ora, esse padre tem uma atração. E eu, o Carlos, há bocado, falou que quando foi à missa que se começou a rir. A mim aconteceu-me uma pior também. Houve uma época que fazíamos em certa igreja, todos os meses, uma missa por alma dos parentes falecidos há muitos anos. E eu, por obrigação, também tive de ir à missa. O padre era de tal maneira comunicativo que eu ainda não era 10 minutos de missa, acordaram-me porque eu já estava a ressonar como um porco e adormeci. E como tenho um roncar muito forte, ninguém se apercebeu. Depois de olhar, eu tive de pôr porta fora. E naquela missa, eu ir lá à porta da igreja cumprimentar os familiares, mas ir à missa não ia porque eu já sabia que me ia acontecer aquilo. Começava-me a cabeça a cair para os pés, a cair, e estava a dormir. E este padre, a maneira como ele realmente apresenta. Adormecer não adormece, certeza. Sinceramente, eu, não crente, admiro e vou exigir mais vezes com o Nuno. Mas já só uma vez. Já agora, despeço-me. Tenham uma boa tarde desportiva. Virem o Mirandela, não sei com quem. Gil Vicente, que é um desporto muito importante. Um jogo, porque o desporto, isso já acabou. E até para a semana, se Deus quiser. Falou aí de... Ainda não foi embora, afinal. Falou aí de se rir, de adormecer, de educar-se a rir. E eu fui ao contrário. Eu não foi consigo. Foi há 2 semanas. Ou há 3. Pronto, numa missa com ele. Eu quase dei vontade de chorar. E isso é verdade. E não tem à noite, voltou a acontecer, mas numa parte diferente da missa. Quando o padre diz saudai-vos na paz de Cristo, e que as pessoas cumprimentam-se todas, eu olhei à volta, quando você estava ao meu lado, não aconteceu tão isso, mas as pessoas estavam à minha volta, estavam felizes, as pessoas cumprimentar, mesmo quem não se conhecia, abraçava-se, e estavam ali a celebrar a existência deles próprios, a reunião entre todos. E foi ali um momento que eu, é raro assistir, e pronto, assim vale a pena. Desculpa lá, Carlos, ainda não fui embora. E ali com o pé na porta, mas lembrei-me de outra. Eu sou um indivíduo muito emotivo. Sinto muito. E foi um dos pormenores que eu senti com aquele padre, com quanto não sendo crente, mas certos pormenores, tanto da palavra dele como certas, como o Nuno disse agora, das pessoas se cumprimentarem, chocou-me. Não me deu para chorar, mas fiquei comovido e gostei. Ora, estas coisas fizeram-me bem, tirando o resto. Pronto, Carlos, agora é que é? Não, eu não estou aqui. É que ontem deu para chorar, mas foi outra parte, a parte da comunhão, porque isto é um outro aspecto que eu não falei ao bocado. Também depende muito da música que inclui. Aquilo, não sei se reparou, que há parte que se transforma num verdadeiro concerto. Isso. Em que o coro está a cantar uma coisa e a solista principal está a cantar outra. Depende da música, os instrumentos usados, ou tinham 2 guitarras e uma flauta. Estou a ver que temos de fazer um programa só para falarmos a celebração da missa em si. O Carlos já tem que estar para trás, já está quase a dormir. Já podes falar. E então, lá está, a música e ao tempo. Ontem foi na música da comunhão que tudo ajuda. Não sei se quando falar, a reparar melhor nisso. O ambiente em si, tudo ajuda em que a pessoa saia de lá melhor do que ela entrou. Eu, como gosto de música, e o Nuno sabe muito bem, o Carlos, eu admiro muito o acompanhamento, não só o cantar em si, mas o acompanhamento musical. E foi outro dos pormenores que também me cativou naquela missa. Carlos, agora é que é. Mesmo? Podes falar. Então chega à minha altura. Agora chega à minha altura de falar um bocadinho mais alto. Mas é que agora tenho aqui uma crítica para fazer aos dois. Não me digas, vamos já embora. Mas sobretudo ao Nuno. O quê? O tema, qual é que era o tema dessa semana? Católicos, religião. Ah, católicos. Porque da forma como falaste, deu a entender que íamos falar sobre religião em geral e não sobre o catolicismo em concreto. Aliás, é católico. Eu sinceramente, também quando comecei a ver católicos, também fiquei de pé atrás, pensei que afinal é de católicos, e eu vinha com a ideia preconcebida que era das religiões em geral. Exatamente. E então, falaram ao cabo que ouvi. Tentei eu falar no hinduísmo, mas ao ser tentei eu desviar o assunto. Primeiro para outras religiões e depois ia tentar, mas não foi bem sucedido, recuar um bocadinho mais às religiões politeístas e não às monoteístas. O tempo da antena é teu agora, fala sobre o que quiseres. Mas também já vamos em quanto tempo? 43. Está tudo bem. Não, mas o que está realmente aqui programado é só sobre católicos. Então pronto, fica aqui combinado que na próxima nota qualquer vamos falar sobre o tema religião no geral, sem católicos. A próxima, e daqui a 2 semanas também já tenho para daqui a 2 semanas, que é o assassinato desnecessário de neurónios. Sim, porque eu matei muitos neurónios a pensar no assunto esta semana para chegar ao fim e não ser, não é? Falavas. Olha, eu como vivo dia a dia, nunca sei se chego amanhã, honestamente. É o que sair. Não penso. E eu venho para aqui com o coração aberto e o que me vem à ideia é o que eu falo. Não venho com ideias preconcebidas, com catrapaços como o Sr. Nuno e que traz aqui a escolinha toda feita. Eu venho aqui com o coração aberto. Limpinho. Eu também. Só que era mais para organizar, porque eu sei que... Eu não organizo nada. Eu sou um desorganizado. Eu tenho uma capacidade de sintetizar as coisas muito má. Se é que ela existe, e por isso mesmo tenho sempre aquela cuidado de bem, vou organizar mais ou menos o que é que eu, dentro daquilo que eu penso, ou melhor, como é que eu vou chegar mais depressa àquilo que eu penso. É um bocado isso que eu tento fazer. Ainda ontem fui animicamente a enterrar cerca de 450 neurónios, Quer dizer, para chegar ao fim e afinal de contas terem sido vítimas em vão, não é? Para a semana começas tu o programa e o programa vai ser, o tema vai ser religião extracatónios. E falas tu logo 20 minutos no início. Já agora, para celebrar, digamos assim, ou para cerimonizar esse assassinato em massa de neurónios, o fundo da página da web hoje será a preto, não será a branco. Pois foi. Tens música? Tenho, por acaso tenho. Então diz. Já que falamos em católicos, porque não ficámos com o padre José Luís Borga, que não sei se é católico ou não, mas não é, passa a ser, pelo menos por alguns minutos. Ficámos com a Põe a Mão na... Ah, não sei se já tocou aqui, não já? E há pouco tempo, mas... Pois... Ah, nesse programa não. Ah, então pronto, então pode ser essa. É. Põe a Mão na Mão do Senhor, a música do padre José Luís Borga. Quer dizer, a não ser que já tenha alguma coisa em contrário. Para a semana eu tenho outra. Está bem. Ave Maria de Schubert. Oi. Por exemplo, temos quantos minutos? Nenhum, já temos 15 a mais. Então pronto, então quanto é que demora essa... Não, mas demora quanto tempo? Sei lá, quanto é que demora? Para uma hora. Então excelente. Então assim não faço instrumentar, nesta semana não é instrumentar. Não. Estou a brincar. Vamos lá ao padre. Então ficar com o padre José Luís Borga e põe-te a mão na mão do meu senhor. Até para a semana. Até para a semana, uma boa tarde.